Os ritmos mais dançantes da noite paraense você ouve e dança aqui, com o DJ The Number One da Ilha do Mosqueiro, DJ Júnior Monteiro. Vocês querem, então toma. Vai, violino, mostra seu poder. Você é uma vai. Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo. Olha a metralhadora! Pega a metralhadora! Oi! Tá, tá, tá, tá, tá, mas que comando vão tá, tá, tá, tá. As destruidoras do Sucuri, como é que é? Bora lá, eu, bora Wallace. Bora rainha. Bora Carol Mixer. É a vingadora do comando. Castor tá gudão. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Ele tá zangado, tá querendo falar. Já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra. A vingadora vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. O violino vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra. Acelerou. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu paredão já tá no tra, tra. Vou ensinar assim o tra. Vai balançando aqui no Sucuri Juquara, Júlio Monteiro, vai detonando! Swinga, swinga, vai. Joga a mão em cima. Subidinha, sobe. Sobe, sobe, sobe, vai. Descidinha, desce. As destruidoras subidinha. Destruindo tudo aqui no Sucuri. Devagarinho, desce. Vai lá na subidinha, sobe. Bora, Renatinho. Tá chegando com a gente. Vai lá na subidinha, sobe. Nosso amigo DJ Richa. Lá no Barata Pop. Desce. Júnior Mix. Vai. Olha que é mais um movimento que as novinhas vão dançar. Porque quando elas começam, elas não querem mais parar. Amigo Luiz Bate, amigo. Oh, vai mexendo a bundinha, mexe pra lá e pra cá. Essa dança muito louca que agora vou te ensinar. Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce. O bloco e raça, pra cima, subidinha, sobe, subi. Descidinha, desce. Subidinha só. Sobe, sobe, vai. As mulheres, vai no chão, vai, vai, vai. Vai. Vai lá na descidinha, desce. Desce, subidinha. Te diz, vai swingando. Amiga, parceira. Só se for. E aqui em cima, Salvador. Muito de viagem, pode cater de lá e deixa. Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se vê que não é culpa dela, se o dedo dela não curte a aliança. Mas é fácil de ver que é sozinha, ela rouba qualquer sim. Aí moçada, essa vez ela não tá sozinha. Ô, Galo Mix, pra lá e pra cá, vai! Que fazer ela de namorar, São Felipe! A gente não se abate por nada, a gente vai pra cima mesmo. Vai! É setentão na área! Amiga, parceira, amiga, parceira, só se for amiga solteira. E livre, louca, curte a vida e o melhor vou te dizer. Não só sabe suas loucuras, SBT Folia. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for. Meu parceiro Cabuí, já arrebentando aqui no Sucuri. Tô na pista, hein? Tá na pista, hein, maninha? Eu vou te contar. Bora, destruidoras! Ela gosta muito de viagem. Pode cater que lá e beijo. Mas sempre quando chamam amiga, que o namorado, ó, uma vermelha se abrindo, ó. Qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que... Eu vou ser o Cobra! Um abraço com carinho, você também, Cobra! Mas é fácil de ver que é sozinho. Bora, maninho, bora, maninho, bora, maninho! Mas dessa vez ela não tá sozinha, porque toda loura tem sua morena. E fazer ela te namorar, isso todo mundo quer. E manda passar o... Cadê meu bloco, Coco Bambu? Yeah! Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for... Bora, Júlio Mix! Amiga, DJ... Vai na dancinha! Devagarinho, vai! Devagarinho! Vou ver que o clima tá gostosinho! As mulheres! Você tá aí? Devagar! Senta piripiri, como é que é? É o beat, o grave, o pandeiro, eu tava. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Representa as mulheres do Sucuri, meu Deus do céu, vou te contar. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. As destruidor. Desce novinha com uma mão no joelho. Devagarinho. Ei, Lu, vai no céu, quebra. Desce novinha. O Isha tá de olho, né? Vou te contar. Bora swingar, Sucuri Juquara. Oi. Tá bom demais, hein? Mas eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho. É só trouxe o bebê, que o clima tá gostosinho. Tá começando o carnaval, Salvador. Joga na frente. Vai. É o beat, o grave, o pandeiro, o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho. Solta o parangô. Desce novinha com uma mão de joelhinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Devagarinho, vai. Aqui no Sucuri. Uma mão. Bora, Wallace! Balança, maninho. É setentão na área aqui no Sucuri. Sucesso! É o agora! DJ 70. Carol Mix. E essa aqui? Ela mexe com a bunda ao som do salinho. Desce, desce, vai, vai! Ela mexe com a bunda ao som do salinho. Fecha o bumbum, fecha o bumbum, vai, fecha o bumbum, fecha o bumbum. Delete, delete. Ela mexe com a bunda ao som do salinho. Vai, vai, vai! Ela mexe com a bunda ao som do salinho. Alô, cara Mixo, fala, minha princesinha, e todo mundo tá gostando de fazer o movimento. É moral. Põe pra cima. Vai. Vai. Chorando na balada e também no paredão. Ela mexe com a bunda ao som do salinho. Vai. Ela mexe com a bunda aqui no setentão. Vai, vai, vai. Ela mexe com a bunda. Bora, Carol. Ela mexe com a bunda ao som do salinho. Vai swingando! Mexe, mexe, vai. Mexe, mexe, vai. Mexe, mexe, vai. Pra cima! Pra cima! Cê tá na minha, minha. Eu gosto quando tu... Bora, Rich, eu gosto. Danada, você fica. Tu tá perdendo a linha. E cê tá sensacional. Rebola pra geral. Tu tá louca, tá maluca. Dedo na boca e vira. Começa a tremer. Porção. Treme esse bumbum, vai! E treme tudo, vai! Treme tudo, treme tudo, vai! Treme, treme, treme tudo! Bora, Manuel! Caranguejo do Porto! Gosto quando tu fica danada você. E tu tá perdendo a linha. E cê tá sensacional. É bola pra geral. E tá louca, tá maluca. Vai! Na... Aí lá vai! A... Ai! Começa a tremer. Treme esse bumbum aí, vai! Treme o popozão. Treme o popozão. Vai, vai! Oh, treme, treme, treme, treme. Cadê o gritinho aí? Vem que vem! Bunda! Passada de Sergipe, Aracaju! Obrigado! É Coco Bambu! Vai, safadão! Tô na minha, e cê tá na minha mira. Eu gosto quando tu fica danada, você quica. E tu tá perdendo a linha. E cê tá sensacional. Rebola pra geral. Tá louca, tá maluca. Dedo na boca e pina. Começa a... O bagulho vai começar a esquentar agora aqui no Sucuri. Setentão já na pressão. Destruidor! Sozinho, desse jeito você me deixa louca. Botando toda na minha boca. Eu sei que você gasta suco ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Bate o pé, sem contato, sem contato, sem contato. Bate o pé, sem contato, sem contato, sem contato. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica, vai, vai, vai. Fica de quatro pra tu, fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu, fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu, fica. Setentão já na pressão, aqui no Sucuri. Cadê a torcida do Clube do Remo aí, hein? A torcida do Clube do Remo e a torcida do Paysandu! Júnior Monteiro! Olha que é na pressão, é na pressão, é na pressão! Vai, vai! Pra cima! sabe o que ela quer? Piada, piada, piada. Todo mundo louco aqui no Sucuri, ainda mais que o Fluminense foi campeão do festival esportivo. Cadê a galera do Fluminense aí? Pra cima! E não esquecendo que tá 1-0 Paysandu. Chame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer nem... Bora lá, yo! Quero ver você aqui no Sucuri Juquara. Sou me apaixonado, Júlio Monteiro, e mostrar o meu amor. De jeito nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor. Júnior Monteiro. Pressão. Não valeu pra você. É, não é pra nós dois e nem tentar. Eu vou ser o Adriano. Lá no bar do Coelho. Eu, na beira do campo. Foi, pode crer. Enquanto te amava, delirava. Percebi que eu nunca. Mas a minha. Um, dois, três. Explode agora! Bora, meu parceiro, curuca da saudade. Bora, maninho, bora, mulherada aí. Bora, as destruidoras do Sucuri. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Cadê a torcida do Paysandu? Só a torcida do Paysandu. Bate na palma da mão. Bora, bate na palma da mão. E a torcida do Clube do Remo. Pega, não tem remista aqui não. Não tem remista aqui não. Meu Deus do céu, hein. Cadê a torcida do Clube do Remo? E a torcida do Papão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. A torcida do Papão. Vai, bate na palma. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, papapá. 1, 2, 3, vai! E a galera do Fluminense bate na palma da mão. A torcida do Fluminense bate na palminha, bate na palminha. Bora, Bruno Paixão. Bora, Bené Paixão, garoto. Tamo junto. DJ China insuperável. Mais que nome, é uma marca. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, faço o piro nela que ela... As novinhas ficam loucas quando a águia talha. Prepara pra dar a bicada aqui no Sucuri, vai! E as novinhas do ninho do águia. E agora... Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O time do Fluminense toma a bicada. Vai, vai. O time do Fluminense deu a bicada. Deu a bicada. Vai, vai. Do São Paulo, joga a mãozinha pra cima, a torcida do Fluminense aí bate na palma da mão as destruidoras e a galera do Sucuri bate na palma da mão, vai, bate na palma, vai pra cima. O grito das mulheres virgens aí. Deixa tudo no escurinho aqui, no Sucuri Juquara. Júlio Monteiro vai detonando. Bracinho pra cima, bate na palminha. Vai, vai, vai. Bate na palminha. Bora, Rodriguinho, maninho. Júnior Monteiro. Cheguei no pisão e vi um bonde lindo. As meninas dançando e os amigos curtindo. Dançando e zoando, a rapaziada bebe. Quando salta o tambor, as meninas se pedem. Tá uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo. O bonde reunido, os caras não andam só. Traz logo o meu copo. Nosso amigo Cui do Sucuri. Caô, vai ter caô, não vale vacilar. Porque a noite começou. Hoje eu vou curtir, eu falo na noite especial. DJ Júnior Monteiro. Tipo pode estar artista americano. Caralho, acende a... E Paulinho da Adidas Produções. E a mulherada joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. E a torcida do papão aí. Bate na palma da mão, a torcida do papão. Eu quero ver o grito agora, vai. As mulheres apaixonadas vão cantar agora, bem alto, vai. Tá bonito, tá bonito. Canta bem alto aí. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Três, vai! Pra cima! Pra cima! É de dentada que elas gostam. Já tá ensaiado? Libera! É de dentada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. Alô, Carol Mix! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado e não vai pegar. E no comando tá o gordo, e também caldinho pressão. Ha! Tá malho o beat, tá com a 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então. Eu vou ser o Jay Douglas, aqui do Sucuri, maninho! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. Nosso amigo Maclin aqui com a gente também. Bora, Bruno Paixão! Bora, neguinho, pra cima! Vai, vai! Do meu carro, nós dormimos escurinho no banco do meu camarada. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará! E a torcida do Fluminense bate na palma da mão! Bora, vambora na pressão! Vambora na pressão, na pressão! Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Quem diria, pela pressão, vai, vai. Oh, oh, oh, ha, ha. Vai, vai, vai. Cadê o grito da galera do Sucuri aí? Ai, caqueado, caqueado, vai no caqueado! Bora no caqueado, vai no caqueado, vem, vem, vem. As destruidoras do Sucuri. Bora no caqueado, bora no caqueado, no caqueado, no caqueado. Júlio Monteiro vai tocando, na pressão, bora, bora, vambora, vambora, vambora, vambora. Solta o batidão! Do veneno, vem que hoje eu tô fervendo. Olha que hoje eu tô fervendo. As destruidoras, como é que é? Tá, tá, tá, tá chegando a carretinha. Tá, tá, tá, e as novinhas ostentando. Tá, tá, tá. Nosso amigo Mário do Maraú. Bora, Cabo I, garoto. DJ Juninho toca, DJ Tonelada. Agora é a menina, veneno na parada. Joga a mão pra... Seja em qualquer lugar, maninho. Aqui você tem moral. Veneno, vem que hoje eu tô fervendo. Eu vou lamber a sua boca, tirar a sua roupa, é a menina veneno. Vai provar do veneno, vem que hoje eu tô fervendo. Eu vou lamber a sua boca, tirar a sua roupa, é a menina veneno. Joga a mãozinha em cima. DJ Curuca, o considerado. DJ Júnior Monteiro, o the number one. Quando penso em ligar pra você, me escondo de várias formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Bora, mulherada! Bora, mulherada! Quebra, quebra, mexe esse bumbum, vai, mexe esse bumbum, vai, mexe esse bumbum, vai, desce, desce, desce, desce, desce. Agora sobe, sobe, sobe de ladinho, vai, sobe de ladinho, vai, sobe de ladinho. Cadê a torcida do Clube do Remo aí? Cadê a torcida do Clube do Remo? Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, hein? Nosso amigo Maranhão, ele, o Nato, já tá na área! E a torcida do Papão, a torcida do Papão, bate na palma da mão! Libera, Monteiro, maninho! Para com D, para com D, para com D, teo! Para com D, para com D, para com D, para com D, teo! Para com D, para com D, para com D, para com D, para com D! DJ Júnior Monteiro, fazendo a festa pra você. E agora, pra galera dançar. Vai, Júnior Monteiro, sacode, garoto. Tá na hora de você pegar sua gata, você pegar seu namorado, seu esposo e dançar agora bem coladinho aqui no Sucuri ao som da sofrência, Júlio Monteiro. O respeitado da ilha, o The Number One DJ, The Number One pressão. Paixão em suco de Juquara. Esse tem moral. É aqui do suco de Juquara. Bora ver da paixão, garoto. Só na sofrência. Não desisti de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo. Faça tudo, mas não vá. E vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai, vai no caqueado. É assim, ó. Fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. A gente pode esquecer dos nossos amigos aqui do Vermelho Saudade. Eu vou ser o DJ Danilo, ele e sua primeira dama. Um abraço com carinho a todos vocês, viu? Do Búfalo do Marajó. O Júlio Monteiro arrebenta também no Vermelho Saudade. E o DJ Ameri é o poderoso do Sucuri. E ela toda tímida, me dando bola. E eu todo aí, bate. Chamate, meu amor. Então não perde tempo e cheguei junto dela. Aí, Manuel! E ela aceitou. Foi em um. É, Guastivas de Mosqueiro aqui com a gente também. Que eu encontrei. Meu parceiro Neco, aí, Neco! Foi. Linda como sempre. Destom, Américo e Tubarão. Saudade. Que eu encontrei a dona do meu coração. Curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. E agora eu vou pra carroça da saudade com meu amor. E agora eu tô na carroça da saudade com meu amor. Esse som que é um show. Só na sofrência. DJ Elias, partidão. Gostou, é claro. Bora, pimenta do papão. Produção, DJ aqui. Bora que tá 1-0, garoto. Brasil. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade, o búfalo do Marajó, com os DJs Tom e Tubarão e o DJ Américo. E ela toda tímida, me dando bola. E eu tô ansioso pra te chamar de meu amor. Então, e a galera do Ipixuna, nossa amiga Eduarda, vem para dançar. E ela, aí Eduarda, foi em uma festa com a carroça da saudade. O Anselmo também, aí Anselmo, a dona do meu coração. Meu parceiro Asclé, foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. E nossa amiga Rosa, a rainha do Fluminense. Ai, Rosa! Alan Ross e DJ Júnior Vigal. DJ, vem ver de perto o novo búfalo do Marajó. Você aqui perto de mim vai ser muito melhor. Seguidores no chifrinho, tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. O búfalo é demais. A evolução chegou e o nosso show só começou. O novo búfalo hipnotizou. A evolução já ritmos mais dançantes da noite paraense, você ouve e dança aqui, com o DJ The Number One da Ilha do Mosqueiro, DJ Júnior Monteiro. Aquele 1% mais safado do Brasil! Eu abro a porta e puxo uma cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande. Bora dançar! Eu ligo no outro dia no estilo do Juan. Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trago todas iguais. Rogerinho CDs. No fundo, no fundo, você que tem aquele 1% de sem vergonhice, levante a sua mão agora e canta com o safadão. Tô namorando todo mundo, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, aquele um buceto é vagabundo. Estou com saudade de vocês assim, ó. Joga a mão em cima e diz: vai safadão, vai safadão, vai safadão, vai safadão. Na tilda giga, além da viva. Eu abro a porta e puxo na cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Tomando bolo de chocolate cigadão. O meu problema sempre foi ter grande manaço. Eu ligo no outro dia no estilo do Juan. Só no forrozinho, vai. Meu amor é domingo. Vamos pegar uma praia da saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Tô namorando, tô namorando. Mas aquele você. Você tem pena não? Tô namorando, tô no mundo. 99% perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Só 1%. E cadê o grito das mulheres aí? Vai! É pra tocar no paredão. Paredão, Manil Matos. Novinha. Bora, novinha. Bora, novinha. Vira. Bora, novinha. Quando tu fica, danada você fica. Tu as destruidor. Cê tá sensacional. E aí? Lá pra geral. Tá desce, desce. Tá maluca. Dedo na boca, empina a bunda. Começa a tremer. Black CDs. Oh, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Pega a pegada da Redaz. Alô, MCR1. Rogerinho CDs. Seu sucesso. Será no cueca, as moças pode ir. Tô novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica sentada, você quica. Tu tá perdendo a linha, cê tá sensacional. Rebola pra geral, tá louca, tá maluca. Dedo na boca, empina a bunda. Começa a tremer. Meninas, é pra aterrorizar na frente do paredão. E tudo seleção a música.com. Ô novinha, cê tá na minha mira. Gosto quanto tu, danada você fica. E tá perdendo a linha, cê tá sensacional. Ei, ei, só pra gerar. Vai, vai, vai! O grito das mulheres virgens aí, hein? O grito da mulherada solteira! A galera do Paysandu aí! A gente vai detonando aqui no Setentão, Júlio Monteiro, DJ 70. Vamos lá, Luiz! Vai, DJ Júnior! Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Quem diria a mina do funk? Vai, bem da paixão! Bora, bora! Tá dançando. Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. A galera do Fluminense! Vai! Bate na palminha, bate na palminha, vai! Ai, papi, você é muito louca, mamacita. Água na boca, deixa ela se soltar. Enquanto os meninos começam vai, vai, vai. A virar assim. Ai, papi, estou muito louca, mamacita. Água na boca, deixa ela se soltar. Enquanto os meninos começam a delirar. Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá. Ah, ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar. Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode pá. Ah, ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar. As mulheres sensacionais aqui do Sucuri. As novinhas. As divas de mosqueiro. Sendo gostosa, prendendo legal. Subindo gostosa, prendendo legal. A bola gostosa, prendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Gostosa, prendendo legal. Subindo gostosa, prendendo legal. A bola gostosa, prendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. As novinhas tão sensacional. Sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, prendendo legal. Subindo gostosa, prendendo legal. A bola gostosa. Arrepia. DJ Júlio Monteiro, como é que é? Manda ver! Oi, Curioca, Undina, aqui com a gente, valeu! É no caqueado aqui no Sucuri, o grito das mulheres! Dançando cumbia, minha comadre, dançando cumbia, essa é tentão saudade. Não se engane, não. É só na qualidade. Bailando cumbia, mi compadre. Bailando cumbia, mi compadre. Bailando cumbia, mi compadre. Bailando cumbia, mi compadre. E a rainha tá aqui, a Carol Mix. Carol Mix. Júnior Monteiro. É top! Caqueado pai d'égua. E é mais um festival sucesso aqui no Sucuri. O som do setentão. Júnior Monteiro, DJ 70. Bora, minha rainha. Bora, Carol Mix. É só no caqueado, Júlio Monteiro. Os ritmos mais dançantes da noite paraense, você ouve dançar aqui. Com o DJ The Number One da Ilha do Mosqueiro, DJ Júnior Monteiro. Ai, sofrência! Assim me mata, filho, você! Faz isso comigo não, miséria! Manda os canibais! E a gente vai detonando aqui no Sucuri Juquara, Júlio Monteiro no setentão. E é só alegria. Você saiu, falou que nunca mais ia voltar. Queria ser feliz sem um tá bom. Tem duvido, juro que não é praga minha, mas não vai encontrar alguém que te ame tanto, se quer então vá. Meu parceiro Asclé, ai Asclé, maninho. Ele é a primeira Liz, ele é a primeira dama. Foi um passatempo e nada. Cadê o Leandro Arte, hein? Uma vontade, um momento. Vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar. Júnior Monteiro! Você vai lembrar de mim. Agora. Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Tudo bem feito. Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação. Agora se entenda com seu coração. Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Tudo bem feito. Canibais. Você saiu, falou que nunca mais ia voltar. Queria ser feliz e nunca bom. Carol Mix, a rainha da mídia. Não é praga minha, mas não vai encontrar. Eu vou ser o Rodriguinho, da remoçada de Mosqueiro. Nosso amigo Adriano, lá do Natal. Um abraço, maninho. Tenho pena quando percebi que foi um passatempo e nada mais. Bora, Rodriguinho! Vontade de um momento, vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar de mim. Aí cê vai lembrar de mim. Júnior Monteiro! Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Tudo bem feito. Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação. Agora se entenda com seu coração. Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Tudo bem feito. Sofrência! Agora já tô em Júnior Monteiro, no setentão. É, quando eu corri atrás você nem se importava. Agora você vem dizendo que me amava. Perdeu. Amor profundo foi o meu. Você não deu valor e agora perdeu. Todos já sabem que o seu amor é só. Me mata, Júnior Monteiro. Faz isso comigo não, miséria. Passa aí, pimenta. Ai, tá ardendo, hein? É, quando eu te dei valor, você não tava nem aí. Eu vou ser o Belo lá da Bahia, né, maninho? Aqui no Sucuri de Guara. Mas agora já tô em outra. É, a galera do Bar Beira Mar. Mas você nem se importava. Aitinho! Você vem dizendo que seu amor sou eu, com 7. Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sossei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Bora lá, yo! Cadê a Beth, hein? Derrota em meus planos. Que saudade dela. Essa é parceira, hein? Vou te contar. Olha só, fez aqui no Sucuri! Quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada. Festival esportivo. Vou ficar em... E o som do setentão arrebentando. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora. Bora, cobra! Eu tô contigo hoje, maninha. Quantos você quiser. E a partir de hoje, eu sou homem de uma só mulher. Zero, zero, sete. Eu sossegui. Ontem foi a despedida. Agora vai. Nada dessa vida de solteiro. Eu sossegui. Mudei a rota em meus planos. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. E a partir de hoje eu sou. Oi, DJ Júnior Monteiro, meu gato. Tô com uma surpresa pra mim, tá? Alô! Sofrência. Hoje vivi com uma outra que te ganha. E aí? E pra você não tá nem a galera do beco. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as viradas da vida são incompreensíveis. As destruidoras do Sucuri. Eu vou ser o Rose do Barata Pop. Ele, o DJ Richa. A galera que realmente arrebenta na Bahia do Sol. Um grande abraço pra vocês, com muito carinho, viu? Tamo junto. Bora, Júnior Mixer! O Josimar, ele é a primeira dama. Manda 007. A Josimara tá na área. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar ao passado, me amaria como te amei. Mas as viradas da vida são incompreensíveis. Hoje sabe o que eu passei. Gira mundão só pro seu. Falando mesmo, não desvio olhar de mim. Não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui. Eu tô bem, mas bem apaixonado, e você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado, e você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Banda 007. Só na sofrência, vai! Tô falando mesmo. Júlio Monteiro detonando aqui no Sucuri. Ao som do setentão. Não seja tão injusta com o nosso amor, favor. Eu sei que você tá... A galera do Fúria Vermelha, se entrega por... Meu parceiro Jay Danilo e toda a galera aí curtindo. Escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui. Eu tô bem apaixonado, e você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem apaixonado, e você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Os nossos amigos aí da garotada! Bora, Boninho! In the stars, in the sky, don't mean nothing to you, they're in the room. É a sofrência aqui no Sucuri, vamos curtir! Curtindo, vamos lá, Boninho! DJ Júnior Monteiro. DJ Júnior Monteiro, o The Number One. Alô, DJ Júnior Monteiro. Agora o show é com você. Eu tenho tanto amor para te dar, e nunca, meu bem, vou te deixar. Olha a saudade aqui no Sucuri, Juquara. Tu és o que eu sempre sonhei. E a saudade, hein? Vou te contar. O amor que eu tanto esperei. O som do setentão, saudade. Tanto amor eu tenho pra te dar. Júlio Monteiro detonando. junto com meu parceiro DJ 70. Saudade. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz. As destruidoras do sucuri. Eu tenho pra te dar também. Vamos lá! Tanto amor eu tenho pra te dar também. Júnior Monteiro! Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Bora, Carol Mix, a rainha da mídia. O amor que eu tanto esperei. É saudade aqui no Sucuri. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Fluminense e Assado já estão decidindo aí. Aqui, Júlio Monteiro vai detonando a saudade. Vai, DJ Júnior Monteiro. Bora, Cabuí. Já faz muito tempo que ela partiu. Saudade. Nem me galera do Barata Pop aqui com a gente, DJ Rose, Júnior Mix, DJ Richa também. Aquela nossa canção. A galera que vai arrebentar aqui no Sucuri Juquara no domingo da Páscoa, junto com a Cíntia Mello, vai ser sucesso. Júnior Monteiro. O The Number One. DJ Júnior Monteiro. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você é saudade de verdade pra você curtir. Júnior Monteiro, toca aquela saudade. Saudade. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você nem gosta dizendo que sim. Bora, Cabuí. Me olhava nos olhos. Ele gosta. Pra mim, corria pra casa pra me arrumar. Sonhando provar teu beijo. Ficava esperando a hora chegar. Morrendo de amor e dedo. Meu parceiro Asclé. O filme era triste sem ter você. Esse CD é pra ti, maninho. Só saudade. Jesus. Meu parceiro Laio, ele

Top DJ da Recordação. Saudade, saudade. Não, eu não posso lembrar que te amei. Vai, Cabuí! Só na saudade. Não, eu preciso esquecer que sofri. É? Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos beijamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber. E as destruidoras do Sucuri. Quem sabe na volta. Só na manhã do Aranha. Aqui no Sucuri é só saudade. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida. Atenção, Luiz, atenção, Luiz. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Peço e do lado do bar. Deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. A gente vai detonando saudade pra galera. Aí, cobra, saudade. Esse amor, ele é a filha dele. Destruidoras! Mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Meu parceiro Valdir, ele é a primeira dama. Bora, mãe! Fico em casa me doendo de ciúme. A imaginar Monteiro de Mosqueiro, com muito orgulho. Obrigado, meu Deus,